Chegando agora para o segundo bloco, onde vamos debater a etapa da Truck Series da NASCAR, né? Uma prova repleta de canadenses, com um mexicano sendo até um dos protagonistas, vitória do Ryan Blaney, né? A segunda vitória consecutiva em termos de largada dele, né? Ele havia vencido em Bristol com 22 no sábado pela Nationwide, e agora largou na Truck Series no domingo com 29 do Brad Keselowski, e faturou a prova na estratégia e segurando o mexicano Germán Quiroga. Bom, eu vou chamar o Leonardo Guina para trazer os destaques dele, e aí depois o Elião, e aí vamos conversar um pouco aí sobre essa etapa que foi bem interessante, na minha opinião, da Truck Series no Canadá. Bom, começando então falando do vencedor, Ryan Blaney venceu a Silverado 250, agora ele soma 3 vitórias na Truck Series, a sua primeira em 2014 e a primeira também em Road Course. Bom, foi uma corrida muito boa, uma corrida meio que nós tivemos bastante estratégia diferente, inclusive a do Blaney era a estratégia mais diferente de todas, porque ele, em vez de ele parar logo no começo. Só um destaque, Léo, já que você falou que ela é diferente. Na verdade, ela não era diferente, ela era a estratégia certa, era o tanque de combustível da caminhonete. É, mas todos veio ao contrário, né? Então, ele fez o mais simples de tudo que era para ser feito, ele fez e venceu. Todos fizeram ao contrário, mas não que as outras estratégias estavam erradas. Então, ele fez o Ryan Blaney veio para fazer 30, uma parada de 30 voltas, e 30 voltas de parar, e não fez só uma parada só. Já os outros tiveram um pouco mais de trabalho. Eles tiveram que fazer uma parada logo começando a corrida e uma mais para o final. A vantagem de se fazer a parada logo no começo e uma mais no final é que você teria pneus novos para o final da corrida. Você teria pneus novos para tipo 15 ou 20 voltas, dependendo da sua estratégia. Então você teria condições melhores de tacar no final da corrida. Já o Ryan Blaney já veio na estratégia no vitória ou nada. Então, tanto é que foi até arriscado para ele, porque talvez ele poderia ficar sem combustível. Se continuasse no ritmo que estava, sem bandeira amarela, sem nada, depois que começou várias bandeiras amarelas, umas longas bandeiras amarelas, tivemos uma bandeira amarela que durou 5 voltas, sem necessidade alguma, quando estava quase para relargar. Ela continuou, insistiu ainda em continuar em bandeira amarela. Então, a estratégia do. Isso fez o Blaine economizar. Aí no final deu tudo certo para o Ryan mesmo. Eu penso que se tivesse uns dois Green Watt Checkered lá, o Blaine ia ter que ir para os pits ou ia ficar sem combustível mesmo. Mas uma estratégia certa ou diferente, diferente porque só ele veio nessa estratégia. Tinha mais um piloto que veio, mas eu não lembro qual. Aí o Ryan Blaney acabou conseguindo a vitória. O Germán Quiroga, ele teve o gosto da vitória, ele entrou na última curva com a vitória na mão, mas para mim, o Germán Quiroga não viu da onde surgiu o Ryan Blaney. Ele deve estar procurando o Ryan Blaney até hoje, o Germán Quiroga, Eu mas. discordo, eu acho que você está avaliando errado. Tá bom. Mas foi uma boa corrida do Germán Quiroga, o Germán Quiroga mostrando que ele está amadurecendo cada vez mais, mostrando cada vez sendo um bom piloto, vem gostando do Germán Quiroga, das últimas corridas dele, do campeonato em si do Germán Quiroga, mas ele acabou perdendo a vitória que estava praticamente ganha para ele. Ele só devia ter sido um pouco mais agressivo, mas ele acabou não sendo tão agressivo assim. Eu pensei que ele ia mandar o Germán Quiroga, o Quiroga ia mandar o Ryan Blaney pro muro e acabar dando um empurrão nele, mas isso acabou não acontecendo. O Eric Jones fez em terceiro ali, fez uma boa corrida também. O Gray Gowden é um piloto lá da KN, sempre quando aparece nesse truque 20 aí, ele faz boa corrida. E o Adrian Ranger deixando os fãs na Dodge, maluco, alucinado, doido, porque ele conseguiu colocar o Truck 53, que é um Dodge, né, dentro do top 5, fechando o top 5. Lembrando que o Adrian Range, ele corre na Canadian Tire Series, que é uma categoria dos Estados Unidos, da NASCAR também, uma categoria que ela corre lá no Canadá. E ele já venceu duas vezes o Adrian Range nessa pista aí, lá no Canadá. Bom, e outro destaque, esse piloto, eu pensei até que ele iria vencer, é o Cole Custer, que mesmo apesar de todos os problemas que ele teve, ele terminou dentro do top team ainda. É, né? Então, uma pena estar sem tempo nos últimos dias, senão eu ia fazer um post no Big One falando sobre o Ryan Brady, né? Ele estava no céu quando foi, há duas semanas, né, quando ele foi confirmado em Michigan, né, na Road Brothers, né, no que vem, part-time. Só que logo no outro dia, né, no sábado, ele foi confirmado na sexta-feira, no sábado ele teve muitos problemas, ele era líder do campeonato, vendo a restauração excepcional, acabou tendo problemas, né, terminando lá atrás, perdeu a liderança do campeonato, daí cinco dias depois, em Bristol, na quarta-feira, uma corrida horrível, ele acabou terminando lá atrás também, perdeu a liderança do campeonato, ficou muito longe do líder, tipo, estava no céu, foi pro inferno. Aí, chegou na sexta-feira, conseguiu vencer o Kyle Busch, ganhou uma moral muito boa, e uma semana depois, praticamente, vence dessa forma, dessa maneira, mostrando muita frieza ao seguir a estratégia, como o seu chefe de mecânica determinou, mostrando que sabe virar para os dois lados, né, um do outro jovem, e no final, sua chegada à época com o Germán Quiroga, o Ryan Blaney, para mim, foi o personagem das categorias inferiores da NASCAR nas últimas semanas, né, para ver como o cara vai do céu ao inferno muito rápido. Muito bom, porque a terceira vitória do Blaney, né, ele que, como eu vinha citando no início do ano, ele e o Bubba via como os dois principais jovens que poderiam ser as estrelas do campeonato, né? E agora, vamos ver se o Brenny consegue engatar uma quinta, sexta marcha aí, ver se consegue chegar no líder do campeonato, Johnny Sauber e Matt Crafton. O Germán Quiroga, uma corrida muito limpa dele, muito agressivo, só que conseguindo ser bastante consistente, ele que foi muito prejudicado em Martins, no início do ano, segunda etapa, e principalmente em Gateway, onde ele jogou tudo o que ele tinha, até mandando o Eric Jones para bem longe, né, numa relargada, né, ele foi acusado por muito de estar sendo muito agressivo, né. Depois disso a gente viu um outro Germán Quiroga, ele que via sendo bastante consistente, não teve alguns problemas, só que agora eu vejo um Germán Quiroga mais, um cara mais consistente, mais consciente, e mostrando que às vezes você ganha o respeito. Eu acho que depois desse fim de semana ele subiu muito na cotação dos outros competidores da categoria, que ele poderia ter sido agressivo demais com o Brenny, mas preferiu ser limpo em manobras práticas no final, quase que ele fez sua primeira prova. Eu acho que pelo fato do Brenny da discussão do campeonato, né, e o Quiroga está vendo o Quiroga também, eu achei muito bonito a atitude dele, muito agressivo ao extremo. No mais, né, eu tenho que destacar o Andrew Ranger, né, as coisas curiosas, né, como você citou, o Andrew fez a Cadet in Time, assim como o Quiroga fez da NASCAR National, né, os dois foram campeões nessa série, e mostrando que esse projeto da NASCAR, né, com a sua série em outros países, vem dando fruto. Esses dois, para mim, esses estados de hoje são um grande fruto para mim, que eu vejo que o trabalho da NASCAR em outros países vem dando. No mais, né, como você falou, com o Custer, né, teve problemas, né, conseguiu se recuperar na prova, terminou bem em oitavo, né, quarto, 10 em 6 largadas, ele conseguiu um apoio, né, e outro destaque para mim vai o Brandon Newberry, que para mim é um dos piores pilotos do field atual, mas em dois esportes poderia andar, depois eu nem chateou de mais que vem, eu venho no 19, né, mas eu vi uma consistência dele, e agora eu venci em sétimo lugar, muito bom. Eu até comentei com o pessoal na prova, eu acho que ele está na categoria errada, tem que correr na Grandã, na Continental Times, porque o negócio dele parece que é virar para os dois lados. E o Craig Holden, né? É um piloto também acusado de categoria inferior de ser extremamente agressivo, né? Chamado até de vaca brava pelos fãs americanos, né? Porque ele está bastante consistente e sempre muito agressivo. Entendeu? Então, eu gostei muito da prova. Assim, foi uma prova um pouco mais tranquila do que a etapa do ano passado, né? Ano passado a gente teve 5 amarelas, nesse ano a gente teve duas por problemas mecânicos, uma já mais pro final da prova. É, assim, a gente acabou ficando preso nas estratégias, né, de combustível, mas assim, diversas alternativas, tivemos ultrapassagens na pista, no decorrer da prova, brigas por posições, tudo muito limpo, assim, até achei interessante isso aí, incluindo a briga, a disputa no final, né, entre o Blaney e o Quiroga. Só para destacar antes, assim, vocês já falaram bastante dos caras que andaram na frente, eu também achei que, assim, o Colley Custer é um cara que merece destaque. O menino, ele é muito bom, ele sabe virar para os dois lados, ele é agressivo na medida certa, mas foi prejudicado por um erro da equipe. O Andrew Hunter talvez poderia estar brigando lá na frente com o Quiroga e com o Blaney, não fosse aquele primeiro pit stop que jogou ele lá para trás. Um erro compartilhado, na minha opinião. Um time despreparado, com certeza a gente pode afirmar isso, né? Provavelmente, como o Hélio tinha citado, que deve ser o time que trabalhava com ele na Canadian Tires, e algumas coisas são diferentes. E ele também encostou a caminhonete muito perto do muro, então dificultou demais a troca do lado direito da truck, que lá eles trabalham do lado direito. E assim, o Gray Gowding, que é um menino também muito novo, né, também mostrando também que acredito que a gente vai, daqui uns 3 ou 4 anos, a gente não vai ter mais essa opção de road wingers, assim. Eu acho que todo mundo que está vindo para a NASCAR já está aprendendo a virar para os dois lados. E até as categorias de base, a WIST e a IST, elas estão dando já esse ensinamento. Então elas estão. A WIST anda em Sonoma, anda em Portland. Tem mais um circuito, que eu não vou me recordar o nome agora também, que eles andam. E a IST corre em Road Atlanta, né? Correu em Watkins Glen esse ano. Então, assim, já estão trazendo para a base os mistos. Então, o cara não fica só preso no oval. O Neil Baer, né, eu já tinha citado que o Hélio destacou. O Eric Jones, a gente não tem o que discutir o talento dele. Ele já mostrou isso e também mostrou que sabe virar para os dois lados, seguindo essa regra dos meninos mais novos, né? Bom, o que falar do Germán Quiroga? Esse cara, desde o começo da temporada, eu até apostei nele no começo da temporada para ser campeão, pelo menos brigar pelo título. Cometeu alguns erros e se envolveu em alguns acidentes no decorrer da temporada, mas mesmo assim é um piloto muito forte, está fazendo o trabalho direitinho. Eu acho que, assim, falando um pouco do Paludo, eu acho que seria mais ou menos o trabalho que ele teria, estaria fazendo, eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho, assim, a ser seguido. O Quiroga tem um patrocínio muito forte por trás, e a gente sabe que foi o patrocínio que tirou o Paludo. Comparando o Malemar, eu acho que seria mais ou menos, os dois estariam no mesmo nível hoje, e o Quiroga ainda tem chance de título, né? Andando bem assim, quem sabe, né? Mas, sim, pode falar, Hélio. E o Quiroga, né? Por mais que tudo bem que a NASCAR, a Corona Series, a Toyota Series, hoje esteve em outro nível que há 3, 4 anos atrás, mas o Quiroga já veio nesse aprendizado, né, de já tem uns 5, 6 anos que ele corre nesse tipo de stock car, né, tudo bem que possa não ter muita coisa parecida, né, potência do equipamento totalmente diferente, mas eu acho que o Quiroga tem mais bagagem nesse tipo de carro que o Paludo. Além de uma coisa, né, Pedro? Ele foi bicampeão na categoria dessa, né? Ele sabe quem seja o Paludo. Tricampeão. Cup, né? O Quiroga foi tricampeão da Corona, né? Hoje, Toyota Series. Mas então, dando prosseguimento. E o Ryan Blaney provando também que dentro dessa geração aí, ele é um dos melhores. E também está conseguindo mostrar para mim uma coisa que eu vim desconfiando dele desde o começo da temporada até algumas provas atrás: não cometer erros infantis quando está na frente ou quando está sob pressão, entendeu? E nessa prova ele conseguiu provar isso, se aproveitando talvez também da um pouco da agressividade do Quiroga no final, Mas assim, ele foi, foram perfeitos. Eu tinha citado que o Quiroga foi maravilhoso e o Blaney foi espetacular, excelente, fantástico. Foi uma disputa maravilhosa. O Quiroga não ganhou a prova porque na hora que ele fez a tomada da curva 9, na verdade, né, para entrar na 10, eu acho que ele deixou esparramar um pouquinho a caminhonete. E na hora de entrar na reta, o Blaney tracionou melhor. E aí foi isso aí que tirou a vitória do Quiroga, porque o movimento foi fantástico. Ele podia ter optado pelo toque, seria muito mais simples, eu acho, muito mais fácil, ele ia vencer tranquilo se ele optasse pelo toque, mas ele resolveu correr limpo. Talvez pensando em não gerar mais polêmicas, com certeza eu acho que deve ter passado isso na cabeça dele, para evitar esse tipo de polêmica, já que ele já tinha se envolvido com o Eric Jones e um pouco com o Tyler Reddick. Então ele optou correr limpo, e o Blaney, mesma coisa. Então, assim, achei espetacular a atitude dos dois. O Quiroga ganhou pontos na comunidade da NASCAR, assim, que acho que ele vai carregar por muito tempo de ter jogado limpo com o Ryan Blaney. Eu, sinceramente, gostei demais. Eu sou fã desse mexicano. Tem talento, anda rápido e ainda mostrou que é um cara que pensa no companheiro, né? Que ele podia tirar o Ryan Blaney da disputa e prejudicar ele no campeonato. E ele optou por não fazer isso. Então, sim, foi um negócio que me deixou, assim, mais fã. Somou muitos pontos comigo o Quiroga. E acho que não vai demorar ele a vencer no oval também, não. Eu acho que é uma questão de trabalho só do Quiroga. E bom que o Quiroga não tem pressão, né? Ele não é pressionado para vencer. Então, sim. Terminando sua fala, eu queria que você citasse, né, sobre o ponto que eu falei, né? A gente tem um tricampeão de uma categoria de acesso à NASCAR, né? Com a Toyota Series e o Ranger bicampeão, né? Um bicampeão no top 5. Eu acho que esse resultado, eu queria que o Léo falasse também, meio que coroa esse trabalho que a NASCAR está fazendo, assim como a gente já tem na Europa, né? Daqui a um tempo a gente já deve ter algum piloto vindo da Europa fazendo um bom trabalho também. Sim, eu acho que assim, como que eu posso dizer? Talvez não traga toda a bagagem, mas o cara acaba crescendo o olho, né? Porque, tipo assim, ele pensa, bom, eu tô andando numa categoria sancionada, NASCAR, e eu sou o melhor piloto nessa categoria. Por que não dar o próximo passo? Que naturalmente seria partir para as principais, vamos colocar assim, né? Seria a NASCAR nos Estados Unidos hoje, que é quase uma categoria, a gente poderia chamar de... Ela é uma categoria a nível mundial, só que ela não consegue agregar pilotos, até por causa da dificuldade, porque é muito... O Hélio e o Léo com certeza vão concordar comigo, o Léo tenho certeza absoluta que vai. Que, assim, muitos pilotos acham que é só vir para os Estados Unidos e sentar num carro, que você vai pilotar beleza e você vai chutar a bunda do monte de americano. Então a gente já teve, inclusive pilotos americanos já passaram por isso, tipo o Scott Speed, por exemplo. Né? Ah, eu vou sair de uma Fórmula 1 e vou chegar lá e vou destruir aqueles caipiras que só sabem virar para a esquerda. E o tempo tem mostrado que não é assim, sentar e guiar. O Andrew Hunter, a gente já vê ele batalhando em circuitos mistos aí, há umas 3 temporadas no mínimo, que ele vem tentando. E o Germán Quiroga vem fazendo, o Germán Quiroga vem fazendo o trabalho já há 3 anos, né? Já vinha competindo em algumas etapas e de 3 anos para cá, já é o segundo ano full time dele, né? Então, assim, é muito importante, Hélio, porque abre outros horizontes, tanto para pilotos europeus, mexicanos, como a gente já tem o Daniel Suárez agora vindo. Canadenses, a gente tem o Cameron Haley, que inclusive correu nessa prova, terminou em 11º, que fez uma boa prova para um piloto estreante, nunca tinha andado de truck. Então, assim, as janelas estão se abrindo. E vai ser preciso que a NASCAR dê mais atenção, eu acho, para esses pilotos que vêm dessas categorias sancionadas pela NASCAR de fora dos Estados Unidos. Como tem sido feito com o próprio Suárez. O Haley tem patrocínio próprio e tal, já é um piloto da Turner. O Quiroga veio com a montanha de dinheiro da Telmex, né, do Carlos Slim, que agora está sendo dividido um pouco com o Daniel Suárez, ou quase toda com o Daniel Suárez, né, mas ele não vai ser deixado de lado, tenho certeza disso, porque hoje ele é um expoente dentro do México, e com certeza a gente vai ver isso com o Daniel Suárez também. Então é um trabalho muito bem feito, a NASCAR vem crescendo, né, de alguma forma, regionalizando as categorias, então é interessante, eu acho que esse número de pilotos deve aumentar, como que eu posso dizer, expressivamente. Dentro de uns 2 ou 3 anos aí, a gente vai ver o surgimento de mais alguns pilotos, como eu já citei o Suárez e o Haley, né? Seria até interessante se quem sabe, no futuro, a gente poderia vir a ter uma categoria sancionada pela NASCAR aí, porque não adianta a gente querer escutar o padrão Globo que não tem boca. Stock Car Bruta é sancionada pela NASCAR, e não tem, falou de Stock Car mundialmente, é a maior categoria, é a maior empresa organizadora e tudo isso que a gente já sabe. Vamos lá, vou passar o campeonato rapidinho. O Johnny Sauter mantém a liderança, inclusive mencionar que foi uma boa prova do Sauter, né, veio numa estratégia diferente. Como eu tinha discordado do Leozão lá, até estava pulando. O Blaney, para mim, ele fez a estratégia correta também, ele falou, bom, qual que é a janela? A janela é 31 voltas aproximadamente. Então daria para andar 62. Ele esticou até na volta 31. Ele precisava de uma bandeira amarela. Pneus no misto não importa muito. Entendeu? Então ele falou, bom, vou jogar que vai ter uma amarela. E deu certo. Porque eu acho que assim, se o tanque aguenta 31 voltas, eu vou tentar fazer, economizar 2 voltas aí. Então foi um trabalho muito bem feito. As 2 bandeiras amarelas ajudaram no final das contas. E aí o Blaney fez um trabalho fantástico. O Sauter vinha mais ou menos na mesma balada, mas resolveu antecipar uma parada. Depois acabou ficando preso no bolo lá, terminou em 8º. E ele mantém a liderança do campeonato, 7 pontos à frente do Crafton. O Ryan Blaney agora chega, né? Vem 13 pontos atrás do Johnny Sauter. O Bubba Wallace vem 38 pontos atrás, o Quiroga 48 e o Ron Hornaday, que a gente não mencionou, né? Que a Turner fechou a operação da Truck número 30 por falta de patrocínios, devido também a uma briga interna entre os sócios proprietários, o Harry Scott, que tem uma equipe na Sprint Cup, e o Turner. Segundo alguns jornais mencionaram, a Rain, que vinha apoiando a caminhonete, na verdade ela não estava injetando dinheiro, era tipo um agradecimento do Turner, que estava bancando com dinheiro próprio a operação, e parece que o Turner não está muito legal das pernas, e o Ray Scott não queria manter essa caminhonete. Então o Ron Hornaday, que era o melhor truque da Turner Scott no campeonato, ficou a pé agora. Não sei se o Ron Hornaday vai arrumar outra carona, mas a equipe já mandou 18 funcionários dessa truck embora, e a operação foi fechada. Então provavelmente a gente vai ver o Ben Kennedy, né, correndo na 31, fazendo full time, esse tem patrocínio já para a temporada inteira. E a gente teve o Cameron Haley na 32 nessa prova, que está dividindo com o Ben Rhodes e o Taylor Mawson. Eu estava tentando lembrar o Taylor Mawson. Pedro, mais... e aquela operação 33 do Brandon Jones, porque ele é piloto da Rain, né? Eu não sei como funciona. Só em provas pontuais. Ela estava entrando, o Gale deveria fazer também algumas provas, mas... Ô Pedro, outra coisa. Vão renovar. Esse 0-0 do Cole Custer, assim como a 94 que o James Ellis corria no ano passado, eles correm com a assistência técnica da Turner, né? Na verdade, o Cole Custer, quem tá bancando essa truck é a operação Stuart Haas, tá? Não é apoio da Hendrick, na verdade. Motor não é como era. Não, diferente. Né? Isso, é diferente. A equipe é do Gene Haas, na verdade, né? Ele que inscreve a truck e o apoio técnico é do time da Stuart Haas Racing mesmo. Já comentamos aqui que o Cole Custer é filho de um executivo da empresa da Haas Automotion, que é a empresa do Gene Haas, né? Então, por isso que ele tem esse apoio aí. E essa caminhonete, a parceria é com o Ken Schrader, na verdade, o Hélio. Que era a equipe do Ken Schrader, que acabou ficando com essa truck aí. 52, né? Exatamente. Isso. Até em Eldora, o Ken Schrader, ele estava inscrito com o 00, né? Só que aí na hora trocaram para 52. Isso, isso, Exatamente. Bom, então eu estava no campeonato aqui, né? Aí o Ron Horner, eu expliquei já a situação. Então, se o Ron Horner, ele até teve convites para correr nessa prova no Canadá, tá, gente? Mas ele se mostrou fiel à Chevrolet, que ele corre já 283 anos de Chevrolet. Talvez um dos sócios fundadores, inclusive, pela idade que carrega. Mas ele disse que não corre por outra montadora. Então, não apareceu o truck Chevrolet. Ele falou, não vou, não tem problema, fica em casa, beleza. Então ele optou por não correr, para não correr de Toyota, não correr de Ford. Então, assim, parece um pouco radical, mas lá eles têm isso. Por exemplo, o Dale Jr. mesmo, acho que nem por um 4 trilhão de dólares ele senta num Toyota ou em outro carro. Então, é uma fidelidade que os pilotos criam. Isso está morrendo, na verdade, mas os mais antigos ainda cultivam isso. Joey Coulter vem em sétimo, 68 pontos atrás. O Timothy Peters vem caindo na tabela, agora é o oitavo. O Ben Kennedy é o nono. E o Jeb Burton é o décimo. Daí para baixo é o Mason Mingus, o Brian Silas. O pessoal que já anda mais no fundo ali, porque a gente tem muitos pilotos de fora na truck, então acaba segmentando um pouco. Vocês queriam comentar alguma coisa do campeonato, sobre o Ron Hornaday, ou mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar da prova? Eu quero perguntar um negócio pro Léo. Leonardo, grande decepção do ano da Truck Series. Você não acha que o Jimmy Peters, você não acha que ele perdeu o rumo depois daquela prova em Iowa lá? Parece que perdeu a vontade de vencer. Tá meio perdido, tá meio desfocado o Peters. Mas ele... Mas todos nós sabemos que ele tem talento, ele consegue fazer boas corridas. Mas ele tá meio desfocado, parece que ele perdeu um pouco o apetite de vencer, a vontade de lutar por vitórias aí. Tá fazendo um ano muito aquém esse ano, dos outros anos que nós já vimos. Mas até que tem bons números, né? Tem 4 top 5 e 8 top 10. Tá apenas em oitavo no campeonato. Mas eu esperaria um Peters um pouco mais competitivo, um Peters um pouco mais... mostrando pulso mesmo, lutando por vitória, mas esse ano, até agora esse ano, tirando o Daytona, que ele foi segundo, ele teve uma melhor colocação para o terceiro lugar lá em Gatorade. Então, o Peters está mostrando, está bem a desejar realmente esse ano aí o Peters aí. Mas ele tem talento, eu acredito um pouco nele sim. Eu não acredito no Peters, não. Só para falar do Ron Horner aqui, ó, tem 17 anos de Chevrolet e 357 largadas só com a Chevrolet. Isso na truck, né? É, só truck sim. Só na truck, é. Então, assim, eu acho que é importante essa fidelidade, eu gosto disso aí, não só como do Horner, como piloto, mas de pilotos que são fiéis à montadora. Na minha opinião, a Chevrolet poderia ter sido mais parceira dele, entendeu? E ter bancado uma operação, alguma coisa assim. Porque é um cara que vem publicamente falar que não vai correr com outro montador e tal. Mas, sei lá também, né? O que é a opinião da Chevrolet. E só para mencionar que o Ron Hornaday era a melhor Chevrolet no campeonato. E, na verdade, ele continua sendo a melhor Chevrolet no campeonato. Então, assim, acho que a Chevrolet poderia ter olhado um pouquinho o lado do Ron Hornaday. Por ser um cara que é tão fiel à montadora. Enfim, Pedro, né? Mas, só terminando. Pedro. Pode falar. Eu vou fazer um parênteses aqui do Ron Horner. Quando ele andou na Speed Cup, ele andava de ponte aqui, tá? Com o carro do AJ Foyt. Ou, se não me engano, era 14 o carro. Quando começou, né? Não lembro. Não lembro de carro, não. Foi o único ano que ele fez a temporada quase completa. Não fez todas as corridas. Mas ele tava... Eu não lembro do carro direitinho, não. Ele andou no 10. Mas o Johnny Benson, acho que andou no 10. Ele andou no 14, não. 14, AJ Foyt. É um carro verde até, né? Isso, exatamente. E ele fez uma de Dodge. Ele fez uma de Dodge. Tá? Mas na Truck Series ele sempre foi... Foi em 2001 que ele correu de Pontiac. E teve uma prova, né? E teve uma em Talladega, foi Chevrolet. Que ele correu nessa temporada de 2001 aí, que ele fez completo. No começo da carreira foi Chevrolet. Ele não tem muitas largadas de Sprint Cup, tá, moçada? São poucas. É, as últimas três que ele fez foi em 2002 e 2003. Foram Chevrolet, ele fez uma Dodge em 2002. Aí ele fez 35 de Pontiac em 2001, sendo uma Chevrolet em Talladega. E aí depois, tudo Chevrolet. Inclusive uma com o número 5 da Hendrick, do Rick Hendrick em 2000. E aí depois só Chevrolet, na Truck Series 100% Chevrolet. Então ele é bem fielzão aquele, mesmo a Chevrolet. É que ele também, né, pode mentir pelos números aí, mas pelo que eu dei percebendo o Hornady, ele chegou nas principais divisões aí já com idade mais avançada, né? 95, 96, ele já devia ter seus 38, 39, 40 anos, né? Nationwide, 694 largadas, todas de Chevrolet também, tá, moçada? Então, o homem calcula 600 provas só de Chevrolet. O ponto que eu queria levar aqui, Pedro, é o seguinte, é a questão das equipes que sobraram, né? Porque sobrou a equipe do que corre de Alcoutra, né? Que normalmente aquele Truck 21 e aquele Truck 23 que não foi nesse fim de semana. A NTS que ele saiu meio brigado lá com o Gianetti lá. Também nem sei se o Gianetti apita mais alguma coisa naquele time lá. Então, é o Newberry, na verdade, né? O Newberry conversou com ele antes da etapa. Até divulgaram isso também. Ele mesmo comentou isso. Que ele teve contato com o Bob, né? O pai do Brennan. E aí, que hoje é o dono dessa equipe, na verdade, né? Então, junto com o Coulter. E eles conversaram bastante. E talvez o Hornady pinte nessa caminhonete aí para algumas provas. Mas, assim, muito por cima no telefone. Já que o Denette não tem mais nada a ver na equipe. Ele tem aquela 14 ainda, aquela terceira operação, que entra de vez em quando. Isso. Pode ser que o Hornady apareça aí. Eu acredito que ele deva terminar essa temporada. Uma pena que ele estava muito bem, brigando pelo título, e provavelmente já não tem mais chance com a largada a menos. Seria muito difícil ele chegar, porque tem que fazer algo fenomenal. E ruim também, porque é nessa hora que o Hornady costuma crescer nos campeonatos, né? Mas uma pena mesmo. Eu como fã do Hornady, eu sou muito fã do Hornady mesmo. Admiro bastante o trabalho dele. Eu fiquei decepcionadíssimo com essa retirada dele do campeonato. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem na NASCAR. O Turner é meio louco, né? Foi um monte de ingerência, na verdade, do Turner. Então, assim, fazer o quê, né? É impressionante. Só e lembrando, só pra comentar, essa é a primeira prova que o Ron Hornady, que ele foi inscrito numa temporada completa da Truck, que ele não fez, entendeu? Que ele não se classificou ou que ele não correu desde inscrito. Que em todas as outras, se ele entrou no entrelist, ele correu. É um dado até curioso aqui, ó. E de 357 largadas, 358 inscrições que ele teve, essa é a primeira que ele foi retirado do entrelist. Entendeu? Nem chegou a treinar, na verdade, né? Foi um withdrawal, né, que eles chamam. Então, assim, é muito ruim isso, mas infelizmente é fim de carreira pro Hornady já, a gente tem que ser consciente, ele já tem 50 e lá vai burdoada, mas andando em alto nível, 56 anos, andando em alto nível, é uma pena mesmo, eu fico chateado, mas vida que segue, né? Deve fazer mais algumas provas e espero que ele tenha uma boa caminhonete aí pra pelo menos dar trabalho pra essa molecada. Só queria lembrar, para finalizar minha parte na Truck Series, né? Em 2012, né, o Rich Sorensen, estava numa situação até parecida com a do Ron Hornady, né? Eu acho que ele já era Turner, né? Era 2012, né? Naquele 32, que era da Dollar General, exatamente, na época. Exatamente. Faltando, o Sorensen até tinha chance de chegar ali em segundo, até vencer o título, dependendo da situação, com equipamento bem inferior ao da Roush, da, que era o Stenhouse Jr. e o Eric Sadler de Richard Childress, faltando na prova do Texas, né, Léo? Faltando umas 4 ou 5 provas, o equipe mandou ele embora e colocou o Brian Vickers, que na época já era um piloto de Speed Cup, né? A gente vê que não é a primeira vez que isso acontece, um piloto com chance de chegar entre os três primeiros, perdeu o lugar na... Se bem que eu acho que deve, nesse caso do Sorensen deve ter sido alguma coisa do patrocinador direto, né? Que até hoje eu não sei o que aconteceu ali. E para mim, foi uma situação, de certa maneira, até mais grave que essa do Hornady. Porque se colocou um piloto de Speed Cup, né? Substituir agora nesse caso aí que o Hornady estava correndo mais ou menos pelo Steve Turner, né? Já é uma coisa que já é previsível. E outra, né? Na verdade, assim, em termos de ambos terem chance de título, era bem semelhante. O Sorensen ainda tinha chance de título. Provavelmente, no caso do Sorensen, foi opção do patrocinador. É, até porque, quando teve a morte do cachorro dele, só pra gente pegar e tal, ele começou a ter maus resultados, sofreu alguns acidentes e tal. Prejudicou ele bastante. Aí, provavelmente, o patrocinador tirou. E a equipe não foi fechada. No caso do Hornaday, quebrou, entendeu? Quebrou. Demitiu 18 funcionários, tirou a truck mesmo e desistiu. O caminhão tava indo, foi uma briga interna, com certeza. E, tipo assim, o Scott falou, Turner, eu não vou mais bancar essas gracinhas suas. Pronto, acabou. Então, se era isso, beleza. Mandou, o caminhão tava indo pro Canadá, gente, com a truck em cima. Aí mandaram falar, pode voltar todo mundo. Volta pro coisa, a truck tá fora, não vai correr. Então foi no meio, na quarta-feira, resolveram que ia trazer de volta e tal. Eu acho que foi bem isso por aí. O Harry Scott arrepiou com o Turner e falou que não vai ficar queimando dinheiro com ele. E também tem toda a ascensão do Scott pra Sprint Cup. Eu acho que ele tá certo em direcionar os custos e o dinheiro dele pra Sprint Cup. E uma pena, como eu já disse, que o Hornaday foi o Cristo de toda essa jogada. Até porque tinha que ser com o Hornaday, porque o Hornaday foi o Turner que trouxe para a equipe, né? E vinha fazendo um trabalho muito bom, brigando pelo campeonato. É, mais algumas objeções para a Truck Series? Querem falar de campeonato? Alguma coisa? Ou... Não, o fiasco da grande, né? Bom, eu quero só falar que o campeonato realmente vai ser disputado pela Turner. Eu vou ficar de olho no Blaney. Se ele não cometer erros no sinaizinho de provas, ele pode dar trabalho para essas trucks da Tora aí. A diferença é muito pouca. 13 pontos aí, tratando de Truck Series, né? É uma corrida. Foi o que aconteceu com ele quando ele liderava o campeonato. Um problema, um pneu furado, qualquer coisa. Johnny Sauter e Matt Crafton se pega na pista, ele coloca 7 e 8 pontos de vantagem nos dois. Então, eu acho que está muito aberto. E olho no Bubba Wallace. Só 38 pontos também é tirável. E a gente tem ainda aí 8 provas. Então, temos que ficar de olho mesmo, de olho. A Ladega, né? Tem Talladega, né? Bem lembrado. Acho que já pontuou aí. Importante isso aí, Talladega. Então, pode concluir. Então, para mim, como eu falei no início do ano, eu vejo o Bubba e vejo o Blaney com capacidade de vencer, tipo, 3-4 corridas em 6 largadas. Esses caras têm muito potencial. É, o Blaney, eu acho que no momento ele está em ascensão, mas vamos ver, né? Porque na Truck Series o que vem mandando é regularidade, coisa que o Matt Crafton e o próprio Johnny Sauter esse ano estão praticamente impecáveis, né? Só que sempre tem aquele negócio, da hora H, o Sauter sempre comete algum erro, sofre algum azar. Tem 8 corridas, Talladega pela frente, e algumas provas que a gente não dá nada, mas que decidem o título. Vamos aguardar aí as próximas semanas, né? Maravilha. Então é isso aí, moçada. Para a Truck Series a gente vai encerrando. E aí a gente volta para falar da movimentada prova da Sprint Cup lá em Atlanta, com direito a esquilo ou gato. Mentira, a gente já sabe que é um esquilo. E aí entrando mais um piloto novo no Chase aí, e a definição para a Richard.